prossiga. Táxi autorizado via pátio principal Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 10017. Autorizado, toque remetida, pistão no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Toque remetida, pôs no zero. Boa tarde, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro 1017. Tá 017, tá Juliette Bravo Delta, autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Bravo Delta, até embaixo, checado. Olimpo 06, tocou RMT 05, suba para 1.500 pés, curva esquerda, ingresso perna do vento, pistão no zero, reposte no través norte da torre. Olimpo 06, curva esquerda, subindo para 1.500, perna do vento, reposta na través norte. Para táxi voo 867, 179-310-11. Para o meio da presente, faça 360 pela sua direita, reporte nova, perna do vento, pistão no zero. 360 pela direita, para o Olimpo 06. Meia para informação, mais duas aeronaves para decolagem, pistão no zero. 067. Vai esperar todas as sequências de decolagem, não é possível colocar um toque remetido entre uma decolagem e outra? Afirma, quando possível será enquadrado, nem fizeram mesmo. Azul 4089 é autorizado, aliás, mantém pistão no zero. Aqui mantém lá no zero, azul 4089. Tango Juliette Bravo Delta, solo 07, libere a direita via Delta e chame solo na frequência 121, décima 1. Delta, Alfa, Kilo, Paz 3. Alfa, Kilo, Paz 3. Tempo no 40 graus, 8 nós. Olimpo, 06, mantém a perna do vento, aguardando instruções para girar barulho. 06, mantém a perna do vento, aguardando instruções. Vitor, Covita, mantenha o ponto de vela. Okay. 06, autorizado girar a base, é a ponte final, pistão no zero, baixar travado. Girar a base, é a ponta final, baixar travado. Azul 4089, decolado azul no zero, chama o controle de Salvador na frequência 119, decimal 35. 1935. 4089, obrigado. Autorizado para remetida, pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Isso, toca remetida na pistão no zero, para o Olimpo 06. Romeu Lima na escuta da sua? Tocou RMT Zuno Uno, suba para o 1500 pés, curva à esquerda, reporte no através norte da torre, perna do vento, pistão no zero. 06, tocou RMT, curva à esquerda, suba para o 1500, suportará a perna do vento. Papá Romeu Lima, na escuta da torre? Na escuta, Romeu Lima, na DA, vamos conseguir para a 7, ok? Gente, arremete na DA para sair com a 7, gente, Romeu Lima. Graus 99. O Bizu. Olimpo 06 da presente 360 pela sua direita, aguardando instruções para ingressar a perna do vento. Olimpo 06, 360 pela direita. arremetida, Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima. Papai, né? Tá forte para arremetida. É, mas... 150 pés. Romeu Lima. Gente, Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, suba para 1.000 pés. Lá no instrumento agora modificado 1.4. É a ponte visual com PT da Força Aérea, mantendo a perna do vento da pistuna zero, fazendo 360 no setor norte, está 1.500 pés. Ok, avistando, eu vou manter aqui a prova um pouquinho que ele está girando pela direita lá, ok? Gente, tráfego está 1.500 pés, suba para 1.000, Romeu, Romeu Lima. 1.000 pés. Olimpo 06, informa o tráfego tipo Bravo Eco 58, arremetendo agora, mantendo o eixo da pistola 0, vai manter 1.000 pés. Nos dá com o tráfego, Olimpo 06. Patango Vitor, Eco Vitor, autorizado, Aliara, manter a pistola no 0. Aliara, manter, recupera com isso. Estamos pronto, ponto de espera, tá 10, voa 867. Gente, mantém o ponto de espera, voa 867. Mantendo. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, suba para 1.000 pés por via esquerda. Reporte no através norte da torre, Salvador. Tá vendo, mano? Curvando à esquerda, acendendo para 1.000 para a pistão 7. Para. Tá vendo, Lima, para descartar já uma base da 1.7? Afirmo, Romeu, Romeu Lima, chama em final 1.7. Tá bom. Tá, o Vitor, é com o Vitor, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 8 nós. Tirando base, tribunal travado, 1.7, Romeu Lima. Romeu, Romeu, Romeu Lima, ciente, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 1.7, Romeu Lima. Tango Vitor, Eco Vitor, decolado 1.5, mantém a reta até 2.000 e chama o controle 1.9, decimal 3.5. Atendente 2.000, 1.935, obrigado, bom trabalho. E boa tarde, Eco Papa Serra, estabilizado e elétrico. Eco Papa Serra, intenção de pouso no 0 ou no 7? 1.7. 1.7, sente, chama para o cancelamento, Eco Papa Serra. Chamada para o cancelamento, Eco Papa Serra. 867 autorizado, aliar e manter pistão no 0. Ali mantém 867. Passou externo, machado travado, solicita mudança de regra, prosseguindo para pouso no 7, Eco Papa Serra. Gente, Eco Papa Serra, instrumento modificado agora, uso no 7, curva esquerda, reporte, perna base, pistão no 7, machado travado. Reportará perna base da 1.7, machado travado, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, para informação, tem um Bravo Eco 58 agora, tocando a cabeceira praticamente, pousando na pistão no 7. Gente, Eco Papa Serra. Passear com tráfego tipo P3 da Força Aérea, fazendo 360 no setor norte do campo, setor de perna do vento, pistão no 0, reporte visual com ele. Reportará, Eco Papa Serra. Tráfego mantém 1.500 pés, Eco Papa Serra. Sim. Olimpo 06, informa o tráfego tipo Bravo Eco 9 Lima, acabou de cancelar o plano de instrumento, está gerando base pela direita da pistão no 7, reporte visual. Tá sentindo tráfego ainda não visual, Olimpo 06. O Eco Papa Serra já tem o tráfego à vista. 7. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, solo azul no 7, 4-5. 5. 7, libera a direita via Papá, estacionar a frequência livre. 1-9-3-5-2-4-0-4. Patrulha 3-9-3-5-4-0-4. 3805, cotejamento correto, só para puxa estacionamento. Boa noite, 67, autorizado decolagem, pisto no zero, vento no 50 graus, 89. Livre decolagem, tá, centro da 10, 267. Papa Serra avistado, autorizado pouso. Pistão no 7, vento no 70 graus, 8 nós. Vente livre pouso para Papa Serra. Na escuta da torre. Boa noite, 67, decolado 119, chame controle na frequência 119, decimal 35. 0935, obrigado. Torre, Salvador, bom dia, voo 1255. Boa noite, 67, decolado 119, controle 119, decimal 35. 1255, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. No 255, agora avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 9 nós. Confio, obrigado, eu vou no 255, mas autorizado. Salvador 2771, agora 1 milha de Simbra, já com campo à vista. Azul 2771, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Altímetro 1-0, 1-7. 7. Livrou 1-7, o Rádio Santa Fé, grato e bom trabalho. Estacionar a frequência livre. Juliette Bravo Delta, está autorizado táxi, via pátio principal, chame na Lima. Ingresso entrado na Lima, Bravo Delta. Salvador, boa tarde, eu passaria do 2230 para conquista 180. Passando 2230, que a gente aguarde qualquer conquista. Alô, muito boa tarde, gol no 255 Libra. 255, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Não copiou. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Como o sequenciamento de mais 3 aeronaves para pouso, pistão no zero. Está ciente, será possível tocar RBT entre alguma delas? Confirma. Está ciente do sequenciamento e pergunta se será possível tocar RBT entre alguma delas. Negativo, olhamos 06. Vai para o clube. Tá perto. qual você não dá não, amigo. Delta Lima Mike Quebec, Quebec mandei a posição, chame todos 1895 para o cruzamento. Lima Mike Quebec, na Quebec todo para cruzamento, Bravo Delta Grave Maria também. 1255, Juliette, porção 4. Porção 4, obrigado. 0017, vai não. Oi, boa tarde, Papatango, Vitor Kilo Delta estabilizado, visual com campo. Papatango, Vitor Kilo Delta, extensão de pouso 1-0 ou 1-7? 1-7, John. 1-7? Afirmativo, 1-7, modifica da presente, o Vitor Kilo Delta. Gente, aguarde para a mudança de regras do Vitor Kilo Delta. Entende, Delta. Caso 2771, solo 25, liberando a direita via eco, chama solo 211. 211. Xané 6141, tráfego avistado, autorizado pouso pistol no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Posição prevista aqui pelo sistema 4 Romeu. Alfa, Kilo, 43, 27 Corona. Papatango, Vitor Kilo Delta, modifica da presente? Afirmativo, senhor, já visual com o campo. Vitor Kilo Delta, modificado agora aos 2.6. Desça para 1.000 pés, mantendo o eixo final da pistola no zero, aguardando as instruções. Quem vai manter o eixo descendo para 1.000 pés, o Vitor Kilo Delta. Olimpo 06, condição autorizada, ingresso perna do vento, pistão no zero. 06, para completar a curva direita, ingressar na perna do vento, pistão no zero. Vitor Kilo Delta, autorizado curva esquerda, base da 1-7 pela direita. Forte, base baixada travada, altímetro no zero, 1-7. Já está trem baixado travado, senhor. Ô, Vitor Kilo Delta. Poxa, né, 1-4-1, solo aos 2-7, libera a direita via Fox, chama solo na frequência 1-2-1, decima 1. 2-1-1. Jet autorizado com Kispo 80, Arbor Elefa, com curva direita, decolando da 1-0, vai acionar 5564, 11935, passaria 2230. Correto, chão para posicionamento. Vamos lá. Então 3219, pronto para cópia. Proceda. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida será Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, a ponta decolagem pistão no zero, código 5554 e o controle 119 decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 370, rota do plano, saída Momo, transição Froti, após decolagem curva esquerda, controle 119 decimal 35 e o transponder 5554. Correto, senhor, para posicionamento. Salvador, Leão, bateu na Alfa. Leão no 41, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Nós informa o tráfego tipo P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento da pistão no zero, ao 1.500 pés, interfere com seu pouso. Paciente, vindo aqui, Lodelto. Lindo 06, informa o tráfego tipo Papa Alfa T4, agora girando base para a final pela direita, dando 7, não interfere. Paciente do tráfego no visual, Olimpo 06. Olimpo 06, condições de gerar a base da presente, uma base curta para toca remetida, pistão no zero? Presente não, porque não passou nem do traverso da cabeceira no zero ainda. Gente, tem condições de realizar a base curta para toca remetida, pistão no zero? Base curta, afirmativo. Gente, Olimpo 06, considere manter a perna do vento, pistão no zero aguardando. Reporte visual com o Airbus na final da pistão no zero. Passará com o Alcunha 2, Olimpo 06. Vitor Kilo Delta, solo aos 3-0, combate. A direita via Papá, pode estacionar a frequência livre. Papá tá com o Vitor Kilo Delta. Olimpo 06, tá visual com o Alcunha 2 na final. 7, Olimpo 06, condições de girar a base da retaguarda do tráfego, se enquadrando como número 2 no pouso para tocar remetida? Afirmativo. Gente, Olimpo 06 autorizada. Retaguarda do tráfego girar a base. Reporte final baixada travado. Altimetro no 0 no 7. Gira a base como número 2, reportará final baixada travado. Olimpo 06. Oxané 63 no 5 é torre. 2 na escuta, no 5, baixado, checado no 0. Oxané 63 no 5, forma o tráfego. Se o esquerdo, tipo P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento da pistão no 0, não interfere. Pouso autorizado. Pistão no 0, vento no 5, 0 graus, 9 nós. Visual com tráfego, tem nível 2, 9 no 0, 63 no 5. Salvador é o Olimpo 06. Prossiga. É possível coordenar com o controle, após a remetida agora, realizar um procedimento de LS X-Ray para treinamento? Gente, aguarde coordenação, Olimpo 06. Conforme solicitação foi autorizada. Após o toque remetida, vai subir para 2.000, mantendo o eixo da pista 1 no 0. Olimpo 06, após a remetida, vai para 2.000, mantendo a reta. Chanel 6315, no solo 34, chame o solo, 21 décima hora. Ok, 21, 6315. Alô, boa tarde, a Chanel 6315, livrando, ingressando na Alfa, na Cisco. 6315, taxi via fechamento, Juliette. Taxa, Juliette. Zero, vento 140 graus, 09 nós. Toque arremetido à pista 10 para o Olimpo, 0 vento, trem baixo checado. Para informação, todas as torres de iluminação do aeroporto estão ligadas. Ah, tá, são 3005. Eu acho na 6320, ajuste no 017, aguarde autorização de pouso. Oi, Salvador, é o papapapá, Mike Golf, Mike, boa tarde. Mike Golf, Mike, sim, te chamei, Itapuã. Camarada, vai Itapuã. Táxi 3805 com 186, bota 4 horas, alterno galinho. 805, autorizando o táxi, reporte através do portão 612, ajuste no 017. Autorizado o táxi, reportará através do 612 com 1017, 3805. Olimpo 06, tocou e arremeteu aos 36, mantenha a presente proa e chame o controle em 119 decimal 35 até 2010. Terra de decolagem, subindo para 2000, chama o controle Olimpo 06. Controle, torre, o Mike Golf Mike. O Mike Golf Mike, informa o tráfego Airbus da Oceané, à sua esquerda, na final 10. Mantenha sua separação com o tráfego e aguarde para prosseguir para pouso no 7. Vai que aproximar direto o táxi aeroestar, tá? Todos vão para a aeronave na final. Eu, Chanel 6320, tráfego à direita, helicóptero, Volson 44, na linha do litoral, não interfere no pouso. O 6315 aguarda a passagem do colega da TAM. É 13 no 5, ingressa na Juliette, portão 1, o primeiro. Ok, seguindo. São 3805, de passagem Airbus da Vento, ingressando na Juliette. Após, segue o mesmo que a parte 1, no IN, já deu o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste na 017. Gente, da passagem aeronave da Bianca, posso prossegue seguindo ele, via parte, via parte era 3205. Né, 6320 no solo aos 38, chame o solo em 121 decimal 1. Ok, Mike Golf Mike, solo aos 38, frequência livre. Está pronto, quanto espera no vento? 3805, livre decolagem, 10, vento 160 graus, 08 norte. A linha decola no 0, 3805. Passaram 2230, na remota 12 do pátio 1, autorizado, que estiver estacionamento, reporte fax. Portará para o fax. FAB 2704. FAB 2704, estou em Salvador. Pisto 05, decolado aos 4 anos. Chame o controle Salvador, 119, decimal 35. Funcionado 35, 3805, uma boa tarde. 2704, estou em Salvador. Fala 2704, informa, está próximo da perna do vento da pista 10, visual está com a mesma. Já veio na base, 10, aguardando a autorização para o pouso. Cliente, aguardando a autorização para o pouso. Tem rotatório? Axo passaria do 2230, 7 horas de autonomia, Salvador, 54 a bordo. Autorizado táxi de Apache 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 017, agilizando por gentileza. Sente, pátio Índia, ponto de espera 10, 118.95, passaria do 2230. Xelema 320, mantenha antes da Juliette, dê passagem ao ATR, após Juliette, portão 62. Na base, trem fixo. Avistado o tráfego, o CN 2704, livre pouso, 10, o vento 170 graus, 09 nós. Entre pouso. boa tarde, passageiro 2230, ponto espera da 10 pro. Até o ponto espera da 10, o passageiro 2230. Tá bom. Passaria 2230, observe o caravan na curta final 10, após alinhar e manter 10, forma o tráfego adicional T3 a 2 milhas do externo. Excelente, está agilizando, passaria 2230. No solo aos 47, libere na hotel à esquerda, frequência livre ao estacionar. 3 autorizado para o primeiro estacionamento, reporte táxi. Autorizado, 32 novamente. Olympus 06, na final ILS X-Ray, tem um campo à vista e o trem em baixo checado. Toque a remete, ingressa no circuito de tráfego visual. Gente, Olympus 06, aguarde autorização de toque remetida. Guardando a autorização de toque remetido, Olympus 06. Passaredo 2230, livre, decolagem 10, vento 170 graus, 109. 7, inicial, passaredo 230. Passaredo 2230, decolado aos 48, chame o controle em 119 decimal 35. 119 35, bom serviço. O Olympus 06, tem livre toque arremetida na 10, o vento é 180 graus 089. Livre toque arremetida, pistão 10 para o Olympus 06. Solo, boa tarde, boa no 256, posição 4, sente batido para cópia. Boa no 256, informação ótica, autorizado São Gonçalo, V2 Luna 0, após missão nível 370, decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída PUCA, transição Zipar, aciona 5032, controle 119.35. São Gonçalo, 370 via Pertubo 1-0, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Zipar, 5032, transponder, 1935, controle. 5-6, cruzamento correto no portão 4, reporte para o Pichivec, assinamento. Reportará o 2, 5-6. 1-0 a 1000 pés. Curva na esquerda, subindo para 1000 pés. Olympus 0-B, confirmando 1000 pés. Se desejar, 1500 está autorizado. 1500 pés então para o Olympus 0-B. Ok. Limpo 06, tráfego, ATR da Passaredo, a 2 milhas da cabeceira 1-0. Está sentido o tráfego, e visual com o mesmo, o Olympus 08. Se autorizado, alonga a perna do vento e se enquadra como 02. Ok, mantenha inicialmente a perna do vento 1-0, aguardando instruções. Mantenha a do vento, aguardando instruções, Olympus 06. Prossiga, Mike Golf Mike. 1-1. Olá, 3-2, 1-6, passar o táxi com 1-5-5 a bordo, alternando de uma pessoa, 3:10. Prossiga. É 1-2-1, decimal 1-0. Tá. Ah. Autorizo o Olympus 06, alongado o vento. Tá visual com a TR na curta. Ok, Olympus 06, gire base, aguardando o final. Tráfego Boeing da Gol, 1-0 milhas, da 1-0. Tá ciente do tráfego, girando base, Olympus 06. Confirma o destino? O ajuste 1-0, 1-6. 1-6, aguarda. Mike, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoa na Praia do Forte, 500 pés, decola da pista 1-7, curva à esquerda, segue litoral norte, aciona 0-1-1-4, controle 119.35, torre 118.95. Golf Mike, afirmo, decolando da 1-7, curva à esquerda, seguindo 500 pés no litoral norte. Confirma o BOB? 02 a bordo, para acionamento de táxi, chame a torre 1-18-95, Molu. Salva, passarela 2231, boa. Aero 2231, boa, autorizado táxi via Alfa, Juliette, remota 1-2-41. Alfa Juliette, remota no 2, bate 1, obrigado. 64 livre pouso, 1-0, vento 1-6-0 grau, 07 nós. Sim, livre pouso, gol 964. Olimpo 06, tocou a RMT 855. Ingresso na perna do vento, 1-0, aguarde base. Olimpo 06, curva na esquerda, ingressando na perna do vento, 1.500 pés. Reportará no seu através norte. 7. Mike Wolf Mike, prossiga. Ok, Mike Wolf Mike, chame na táxi aí, papá. São 3-2 no meio, a linha mantém 1-0 após o Bong da Gol. Após o Bong, ali mantém, então 1-0, 3-2 no meio. Alonga um pouco mais a perna do vento, o Airbus já está ingressando para decolagem, ano zero. Olimpo 06, assim a gente vai alongar do vento. Mike Golf Mike. Livre decolagem, mantendo 500 pés, cor norte. O vento é 1.60 graus, 07 nós. Tráfego P3 a 1.500 pés na perna do vento, ano zero. Golo 964 no solo, 157, chame o solo, 21 decimal 1. No solo, agora 21 no 964, boa tarde, obrigado. O Olimpo 06, tráfego, Robson 44, decolando com proa norte, 500 pés. Assistindo do tráfego e não visual, Olimpo 06. Está na vertical aqui do LP3, ok, aeronave, à sua esquerda. Ó, capa. O tá, 3-2 no meia, livre decolagem. 1-0, vento é 1-6-0 graus, 07 nós. Livre decolagem, pistão no 0, tá 3-2, 1-6. O Mike Golf Mike, mantenha a vertical da estrada do coco, fique atento à aeronave da TAM decolando, a mesma vai curvar à esquerda após 2.000 pés. Mantenha 500, chame o controle, 1-1-9-35. Mike, gratidão. O 06 está autorizado, girar base, chama o final. Olimpo 06, gira base e aponta na final, baixar de trabalho. Meia decolada 159, chame o controle, Salvador, 119.35. 135, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Olimpo 06, livre toque arremetido, 1-0, vento 1-6-0 graus, 08 nós. Livre toque arremetido, pistão 1-0, para o Olimpo 06, tem um trem baixo checado, tá de base para final. Quem é que papai me escuta? Papa, meu mãe, quem é que papá? Boa tarde, professor. Boa tarde, não sei se foi com você, antes eu tinha conversado referente a um teste de motor que a gente vai fazer nessa aeronave da TAM que está no pátio 3. Solicitei ali na taxiway antes da última interseção, eu tenho que ficar no meio que eu preciso de 100 metros para dar potência nesses motores. Eu tinha dado a previsão de 1h30, 2 horas, a minha pediu para me chamar nesse horário. Quando se foi coordenada com a Infraero? Não, a Infraero não foi informada ainda não. Que a gente vai levar a aeronave no trator até a posição e eu vou fazer o teste e trazer no trator. Colocou no 256, puxa, estacionamento. Gente, Pátio, Mike e Yankee Papá, por gentileza informe a Infraero. Seguida, reporte quando pronto. Ok, Mike e Yankee Papá. Zona 256, no portão 4, autorizado que estiver funcionando, reporte táxi. Reportará o 256. Alô, Papa Tango Oscar, Bravo Eco, da Oscar, para a cópia. Tango Oscar, Bravo Eco, confirma o pátio, pista que decola? Pista 17, pátio da Bahia. Tempo 06, Tucuí arremeteu ao 0 Ana, curva esquerda 1500 pés, perna do vento no 0. 06, manda esquerda 1500 pés, perna do vento, pista no 0. Patão Gosta, Bravo Eco, pronto, cobra. Atento, prazer. Patão Gosta, Bravo Eco, autorizado Serra Novembro e Uniforme Tango, conforme rota, nível 080, decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5016, controle 119.35, torre 118.5. Oscar Bravo Eco, com o deslizamento correto, confirme se rota e nível já voam em condições visuais anteriormente. Negativo. Gente, confirme também? 02. 02, racionamento e táxi, chame a torre 118 desse 95. Oscar Bravo Eco, como voo? Oscar Bravo Eco, livre acionar e chame táxi.